Eu trago uma palavra de Deus nesta noite para você que tem falado para Deus o seguinte: Deus, eu tenho profetizado a cura na vida do meu irmão, Senhor, e o meu irmão tem recebido a cura, Senhor, mas os meus filhos estão doentes, eu oro e eles não são curados. Meu Deus, eu tenho profetizado a porta aberta na vida de muitas pessoas, e o Senhor tem escancarado as portas para essas pessoas, Senhor, mas para mim, meu Deus, todas as portas estão fechadas. Meu Deus, eu profetizo a libertação na vida de pessoas, e pessoas têm sido libertas, ó Deus, da escravidão de Satanás. Mas a minha filha está na prostituição, Deus. O meu filho está nas drogas. O meu marido está no alcoolismo, Deus. Os profetas do inferno ainda dizem: cadê o seu Deus? Ele se esqueceu de você. Mas Deus me manda eu te dizer agora que Ele tem algo muito maior para ti, e Ele vai transformar toda maldição em bênção, e eles vão ter que ver o agir de Deus na sua vida. Aleluia! Glória! Quantos já falaram pra você que você é um grande fracassado, que você está em maus lençóis, que você é um pobre miserável? Já tentaram de tudo pra te ver fora da presença do Senhor, fazendo intriga até com o seu nome, não se importando com a sua dor. Mas não se preocupe, meu irmão, Deus está agindo em seu favor. Ele vai te levantar do chão, te fazer um grande vencedor. E aqueles que julgam a você irão de si surpreender. O agir de Deus na sua vida ninguém vai entender, e as promessas de Deus vão te suprir. Basta você crer e profetizar que no momento certo Deus vai agir e te exaltar. É promessa de Deus, é promessa de Deus na sua vida. É promessa de Deus, é promessa de Deus na sua vida. É promessa de Deus, é promessa de Deus na sua vida. É promessa de Deus, é promessa de Deus que vai se cumprir. Aleluia! Oh! Mas não se preocupe, meu irmão, Deus está agindo em seu favor. Ele vai te levantar do chão, te fazer um grande vencedor. E aqueles que julgam a você irão de se surpreender. O agir de Deus na sua vida ninguém vai entender, e as promessas de Deus vão de se cumprir. Basta você crer e profetizar que no momento certo Deus vai agir e te exaltar. É promessa de Deus, é promessa de Deus na sua vida. É promessa de Deus, é promessa de Deus na sua vida. É promessa de Deus, é promessa de Deus na sua vida. É promessa de Deus, é promessa de Deus e vai se Senhor ainda me disse mais: filho, as nuvens podem tentar esconder uma estrela, mas as nuvens vão passar e as estrelas vão ficar. Aleluia! E as promessas de Deus vão se cumprir. Basta você crer e profetizar que no momento vai agir e te exaltar. E aqueles que julgam a você irão de se surpreender. O agir de Deus na sua vida ninguém vai entender. As promessas de Deus. E pra você que está se sentindo rejeitado, estão te pisando como se pisa um tapete, e Deus prometeu que vai te exaltar. Eu profetizo agora sobre a sua vida, na autoridade que Deus me deu. Deus vai te honrar, homem. Deus vai te honrar, mulher. A tua filha, ela vai ser liberta. O teu filho vai sair da cadeia. Ai, o mais novo, você não tem notícia dele. E os olhos do teu Deus estão sobre ele agora. Ah, você que está doente, eu profetizo, levante desta cama e tome posse da sua bênção. Ah, Deus só manda te dizer o seguinte: se ele prometeu, creia tão somente, não duvide. Porque as promessas de Deus não têm validade. Ainda que todas as circunstâncias apontam para o fracasso, ainda que todos já tenham dito que está tudo acabado, ainda que todos já tenham dito que para sua família não tem mais jeito, mas se Deus prometeu, creia tão somente que ele é fiel para fazer cumprir as suas promessas sobre a sua vida. Aleluia!